O brilho dos teus olhos me tocando com malícia. Foi talvez essa mistura de mulher e de menina. Foi quem sabe o teu sorriso quando esbarrou comigo. Esse amor foi me pegando sem aviso. Tua personalidade tomou conta do pedaço. Quase que eu entro em transe no calor do teu abraço. Entendi tuas ideias, juro, tudo tem a ver. Fico todo arrepiado com você. O amor é lindo, o amor me chama. Tudo é mais bonito, maravilha, se a gente ama. Você precisa de alguém do meu jeito assim. Pega o telefone, dá um toque, liga pra mim. Me liga, vai. Tua personalidade tomou conta do pedaço. Quase que eu entro em transe no calor do teu abraço. Entendi tuas ideias, juro, tudo tem a ver. Fico todo arrepiado com você. O amor é lindo, o amor é lindo, o amor me chama, o amor me chama. Tudo é mais bonito, maravilha, se a gente ama. Quando você precisar de alguém do meu jeito assim, pega o telefone, dá um toque, liga pra mim. O amor é lindo, o amor é lindo, o amor me chama, o amor me chama. Tudo é mais bonito, tudo certo, se a gente ama. Quando você precisar de alguém do meu jeito assim, pega o telefone, dá um toque, liga pra mim. O amor é lindo, o amor é lindo, o amor me chama, o amor me chama. Tudo é mais bonito, tudo certo, se a gente ama. Quando você precisar.